sol em seu olhar de rei de Roma. Fere a corda de um alaúde. Bela corre atrás um pouco mais e faz de conta. Dois na corda, Bambi, resta um. Quanto vale o show? Menos vale o som. Baby, nosso ganha-pão nem é nosso dom, mas seduz. Dois por um, dez em um. Esse é nosso show, nosso ganha-pão nem é conta. Nosso dom, mas seduz. Mais seduz. Esse é nosso show, nosso ganha-pão nem é conta. Nosso dom, mais seduz. Em seu olhar de rei de Roma, fere a corda de um alaúde. Bela corre atrás um pouco mais e faz de conta. Dois na corda, Bambi, resta um.